Saravá, o pai Benedito. Saravá! Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? Você é o cachimbo na boca.